Atenção, amantes da música sertaneja. Você esperou. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos. Se um precisa, o outro consola. Baú, Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores. Baú Sertanejo. Opa! E aí, como é que você tá? Tudo beleza? Tudo jóia? Olha, gente, que prazer imenso nós por aqui na sua rádio preferida. Quem vos fala é seu amigo Elbert Andrade e hoje estreando com você o programa Baú Sertanejo. É verdade, só as melhores músicas sertanejas pra você aqui no seu rádio a partir de agora, viu, gente? Vamos recordar aqui os modão aí, os grandes sucessos que marcaram épocas nas trajetórias musicais dos artistas do nosso Brasil afora, né? Olha, para começar, vamos trazer aqui os meninos do Brasil, essa dupla que realmente fez uma grande revolução no cenário sertanejo lá por volta de 1981. Nós estamos falando da dupla Chitãozinho e Xororó. É Assim Que Te Amo é o primeiro sucesso de hoje. Depois tem Jean Giovanni, Nem Dormindo Consigo Te Esquecer. Essa aqui foi lá dos anos, final dos anos 80 para os anos 90. Um grande modão aqui do Jean Giovanni. E na sequência, Luiz Cláudio e Juliano, a música Distante. Começa agora Baú Sertanejo, a sua grande estreia aqui na sua rádio preferida. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Fez e desfez no meu interior. as melhores. Baú Sertanejo. Não é fácil ficar sem você, minha menina. Acordar toda noite e ver você não está. De manhã quando o sol aparece através da cortina, é difícil conter o desejo de te encontrar. E nos cantos vazios da casa procuro teus olhos. Você deve estar aí, numa rua qualquer. Então saio de mim e sem medo eu te procuro. Com o meu pensamento enquanto esfria o café, e uma saudade bate forte, dói no fundo. Vontade louca de te amar mais uma vez. Será que todas as pessoas desse mundo fazem amor gostoso como a gente fez? Foi uma trança, só um caso e nada mais. Foi de repente, sem a gente perceber. Mas foi tão lindo, foi tão bom, e é por isso que nem dormindo eu consigo te esquecer. Vontade louca de te amar mais uma vez. Será que todas as pessoas desse mundo fazem amor gostoso como a gente fez? Foi uma trança, só um caso e nada mais. Foi de perceber, mas foi tão lindo, foi tão bom, e é por isso que nem dormindo eu consigo te esquecer. E uma saudade bate forte, dói no fundo, vontade louca de te amar. Baú Sertaneja. Mato Grosso, da dupla Mato Grosso e Matias. Distante está de mim seu amor. Quem dera eu pudesse evitar a dor. Oh. Lembro das noites que me aqueci com seu calor. Sozinho aqui estou. Quando eu fecho os meus olhos, te sinto tão perto, tão presente. Então, uma lágrima de saudade molha meu rosto. É, mas é tudo em vão. De que vale ter você aqui dentro de mim, se está tão longe do meu coração? Escute a voz do seu coração. Fecho os meus olhos, te sinto tão perto, tão presente. Baô Sertaneja. Já é tarde, é quase madrugada, eu não dormi com você no pensamento a insistir, que eu não durma sem falar contigo. Só liguei pra te dizer que eu te amo, e os momentos que felizes nós passamos, se morrer irá morrer junto comigo. E ao dormir sozinha, estiverei em seus lençóis. Abrace o travesseiro e pense nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Vá, agora já te ouvi, posso sonhar. Sentir as tuas mãos a me afagar. Vivendo a paz desse amor. Como pode dois seres como nós viver assim? Louco por você, você por mim, e agora tão distante, sem amor. Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso, de mãos dadas caminhando no infinito, e pra sempre desfrutando desse amor. E ao dormir sozinha, estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Vá, agora já te ouvi, posso sonhar. Sentir as suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Música. minhas economias e há tempo eu tinha guardado. Se as coisas apertassem, eu estava preparado. Porém veio meu compadre, um tanto desesperado. O meu coração sentiu quando o compadre pediu meu dinheiro emprestado. De 30 dias o dinheiro eu empresto, para evitar que seu nome fique sujo no protesto. Amigo, é pra essas horas, a gente faz o que pode. Isso é coisa provisória, será nossa promissória, sua palavra e seu bigode. Passaram os 30 dias, o nosso prazo venceu. Esperei o meu compadre, ele não apareceu. Eu fui lá na casa dele, mas quando ele me atendeu, eu falei do meu dinheiro e para meu desespero, ele quase me bateu. O que o senhor quer aqui em casa? Quer receber aqueles 2 mil que eu te emprestei? Ninguém tá pagando, ninguém, não vou pagar o senhor. Mas quem não paga, compadre, é caloteiro. Caloteiro não, compadre, eu sou inadimplente. Inadimplente, não sei o que é não, mas eu sei que isso é vergonha. E o senhor é um velho retardado, sobe daqui, RT. Chega de esmola, professor. Eu perdi o meu dinheiro, perdi o amigo também. Agora de hoje em diante, não empresto um vintém. Me serviu como exemplo, foi meu derradeiro tranco. Quem estiver apertado, quiser dinheiro emprestado, que vai emprestar no banco. Grande Teodoro Sampaio com Dinheiro Emprestado. Belíssima canção, nós conferimos também ainda antes. Alan Aladim, Só Liguei Pra Dizer Que Eu Te Amo. Luiz Cláudio e Juliano, Distante. Jean Giovanni, Nem Dormindo Consigo Te Esquecer. Ainda nós ouvimos o Chitãozinho mais o Xanadã. A música É Assim Que Te Amo, só moda boa. Esse foi o nosso primeiro bloco do nosso Baú Sertanejo, pessoal. É, estreando hoje aqui no seu rádio Baú Sertanejo, trazendo só moda de qualidade, só coisa boa pra você, viu? Daqui a pouquinho a gente volta e após o intervalo tem Mundo Velho com Daniel. Legal, de volta por aqui na sua rádio com o Baú Sertanejo. E aí, como é que você tá? Tudo jóia? Tudo maravilha? Que prazer imenso comunicar com você. Baú Sertanejo, você sabe, o programa que tá iniciando hoje aqui no seu rádio, trazendo grandes sucessos da nossa música sertaneja. Pra gente começar mais um bloco, tem o Daniel, Mundo Velho. Depois, Bruno e Marrone, de 2009. Baú Sertanejo. Baú Sertanejo. Deus fez o mundo tão lindo, só belezas que rodeia, colocando lá no espaço lua nova e lua cheia. Fez o sol e a luz divina que o mundo inteiro clareia. No céu estrelas paradas, a lua e o sol passeia. Deus fez o mar azulado e o castelo da sereia. Fez peixe grande e pequeno e também fez a baleia. Fez a terra onde formei meu cafezal de ameia. Baixadão cheio de água onde meu arroz cacheia. Deus fez cachoeiras lindas lá na serra serpenteia. Fez papagaio que fala, passarada que gorjeia. Jangara canta de bando, a natureza ponteia. Pros catireiros de penas que no galho sapateia. Mundo velho mudou tanto que já está entrando areia. Grande pisa nos pequenos, coitadinhos desnorteia. Quem trabalha não tem nada, enriquece quem tapeia. Pobre não ganha demanda, rico não vai pra cadeia. Na moral do velho mundo, quem não presta pisoteia. Os mandamentos de Deus, tem gente que até odeia. Igrejas estão vazias, antigamente eram cheias. O que é ruim está aumentando, o que é bom ninguém semeia. Oh meu Deus, venha na terra, porque a coisa aqui tá feia. Mas que venha prevenido, traga chicote e correia. Tem até mulher pelada no lugar da Santa Ceia. Só Deus pode dar um fim no que o diabo desnorteia. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Quem te provoca pra mostrar que é melhor que eu? Joga todo o charme que puder pra ver se me venceu. Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar mais do que eu, mais do que eu. Ele sempre chega nos lugares que você está. Quer aparecer de qualquer jeito pra você notar. Pra quem sabe ler o bingo é letra, eu posso decifrar seu jogo de amor, talvez se jogar. Quando o telefone toca, você já não quer atender. Pode ser ele do outro lado pra falar com você. Não sou eu. Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez. Que esse amor é todo meu, eu não divido por três. Sou eu, sou. Amor com você à noite, sou eu quem dá a vida se preciso for. Mas ele vê e o seu grande amor. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Toca, você já não quer atender. Pode ser ele do outro lado pra falar com você. Eu não sou eu. Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez. Que esse amor é todo meu, eu não divido por três. Sou eu, sou eu. Sou eu quem faz o quê? Sou eu quem vai. mundo for, faz ele ver que o seu grande amor sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Baon Sertaneja, aqui é bem melhor. No amor, há momentos que temos que dizer um para o outro: decida. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor está indo água abaixo. Se deixar virar relaxo, temporal apaga o fogo. Porque você não olha nos meus olhos. Seu beijo não tem o mesmo sabor. O seu carinho não me faz dormir, nem sua quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha. Na hora do jantar me diz que já comeu. Não vê novelas e nem liga o som. Diz que não tem nada bom, que satisfaço é. Você se esquecer que dentro dessa casa eu existo, que em 82 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas o incomodado é que se muda. Você quem vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou ficar comigo. Se vai me respeitar como marido. Pois desse jeito não estou aguentando. Decida ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto ainda te amo. Você se esquecer que dentro dessa casa eu existo, que em 82 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas o incomodado é que se mude. Você quem vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou ficar comigo. Se vai me respeitar como marido. Pois desse jeito não estou aguentando. Decida ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto ainda te amo. Decida se vai embora ou ficar comigo. Se vai me respeitar como marido. Pois desse jeito não estou aguentando. Decida ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto ainda te amo. Baú Sertanejo. daqui pra frente eu quero muito mais me perder no seu amor. De hoje em diante eu quero esquecer todo o pranto que chorei. Você é minha fonte de carinho, você é meu desejo, meu prazer. Daqui pra frente eu quero caminhar lado a lado com você. Paixão, que coisa linda, quando acontece pega a gente e deixa assim. Paixão que me alucina, de corpo e alma põe você dentro de mim. Paixão, que coisa linda, quando acontece pega a gente e deixa assim. Pra frente eu quero viajar nos seus beijos e abraços. Eu quero caminhar pra onde for o destino dos seus passos. Sorrir até chorar se for preciso e dividir contigo o cobertor. Daqui pra frente eu quero me guardar nos teus braços, meu amor. Paixão, que coisa linda, quando acontece pega a gente e deixa assim. Paixão, que me alucina, de corpo e alma põe você dentro de mim. Coisa linda, quando acontece pega a gente e deixa assim. Paixão que me alucina, de corpo e alma põe você dentro de mim. Fechamos mais um bloco do Baú Sertanejo com Alain Aladim. Te amo de coração, Guilherme Gustavo, Paixão, ainda Milionário e José Rico passou por aqui no volume 27, a música de 2003, Decida, Bruno e Marrone de 2009, DVD de Volta aos Mares, a música Sou Eu e ainda Daniel Mundo Velho. Esse é o nosso Baú Sertanejo na sua rádio preferida. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um super bloco. Baú Sertanejo, na comunicação do seu amigo Elbert Andrade, estreando hoje aqui na sua rádio, né? Você que tá em casa, tá aí ouvindo os modão, gente, vale a pena ficar ligado, viu? Esse programa traz os grandes sucessos da nossa música sertaneja, só a nata realmente da música sertaneja pra você. Agora tem eles, lá de Piracicaba, no estadão de São Paulo, meus amigos César e Paulinho. Depois, vamos lá pra Goiânia, Goiânia, com Bruno e Marrone, qual é a sua? E depois tem os meninos do Brasil, tem Chitãozinho e Xororó. Outra vez, eu fui pego de surpresa por uma paixão. Outra vez, me entreguei de corpo e alma, dei meu coração. Mas às vezes me pergunto, por que será que outra vez me apaixonei assim? Será que ela na distância também lembra de mim? Outra vez, essa maldita saudade bateu no meu peito. Outra vez, por amar tanto na vida perco a razão. será que mais uma vez o meu fim é sofrer curtindo tanta solidão? Se for, coitado, coitado, coitado do meu coração. Oh meu Deus, esse amor é meu abrigo, é alívio aos meus castigos, é a minha proteção. Coração te chama, ame amor a quem te ama, você é minha salvação. Outra vez. Essa maldita saudade bateu no meu peito. Outra vez, outra vez. Por amar tanto na vida perco a razão. Será que mais uma vez o meu fim é sofrer curtindo tanta solidão? Se for, coitado, coitado, coitado do meu coração. Oh meu Deus, oh meu Deus, esse amor é meu abrigo, é alívio aos meus castigos, é a minha proteção. Vem amor, o meu coração te chama. Ame amor a quem te ama, você é minha salvação. Vem amor, o meu coração te chama. Ame amor a quem te ama, você é minha salvação. Outra vez, outra vez. As melhores, Paul e Sertanejo. Sábado à noite eu te procurei por toda a cidade, não te encontrei. Liguei para os seus amigos, mas ninguém soube dizer. Continuo sem notícias de você. Sábado à noite desapareceu. Qual foi o motivo? Por que se escondeu? Ninguém muda de amor como quem muda de roupa. Ou você bebeu ou tá ficando louca? Diga, meu amor, se essa paixão é de lua. Do contrário, eu não sei qual é a sua. Volta, meu amor, que eu não aguento mais sofrer. Não me deixe outro fim de semana sem você. Sábado à noite desapareceu. Qual foi o motivo? O que se escondeu? Ninguém muda de amor como quem muda de roupa. Com você beber ou tá ficando louca? Diga, meu amor, se essa paixão é de lua. Do contrário, eu não sei qual é a sua. Volta, meu amor, que eu não aguento. meu amor. Se essa paixão é de lua, do contrário eu não sei qual é a sua. Volta, meu amor, que eu não aguento mais sofrer. Não me deixe outro fim de semana sem você. Não me deixe outro fim de semana. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Que seu sentimento pode ser engano, que essa diferença pode ser fatal, pois você tem tanto e eu tenho tão pouco, que eu não sirvo pra você, que esse amor não é normal. Que eu não sou aquele que seus pais sonhavam, que por mim perderam toda a ilusão. Mas se eles pudessem me ver com seus olhos, sei que tudo mudaria. Por isso, amor, aquele que seus pais sonhavam, e por mim perderam toda a ilusão. Mas se eles pudessem me ver com seus olhos, sei que tudo mudaria. Por isso, amor, Baú Sertanejo. Baú Sertanejo. Tentaram derrubar a nossa casa, mas a nossa casa está de pé. Foi nos quatro cantos da casa e eu coloquei a minha fé. Nossa casa não é casa de rico, mas pra nós ela tem muito valor. Ali tem parte da minha vida, tem também muitos pingos de suor. Nossa casa foi feita com carinho, como se planta um pezinho de flor. A inveja não vai derrubar o que um dia foi feito com amor. Lá em casa somos todos felizes, porque não temos inveja de ninguém. A nossa casa é o nosso doce abrigo, podemos dar abrigo a mais alguém. Não tenho medo do maldoso olho gordo, não tenho medo da inveja também. O olho gordo olha e não enxerga a segurança que a nossa casa tem. Peço licença, minha proteção, pois agora eu revelo como é essa nossa grande fortaleza, é que sustenta a nossa casa de pé. Num canto coloquei Virgem Maria, no outro canto está firme São José, lá no outro a Senhora Aparecida, no outro canto bom Jesus de Nazaré. Peço licença, minha proteção, pois agora eu revelo como é essa nossa grande fortaleza, é que sustenta a nossa casa de pé. Num canto coloquei Virgem Maria, no outro canto está firme São José, no outro a Senhora Aparecida, no outro canto bom Jesus de Nazaré. Você e as melhores, Baú Sertanejo. Jesus. Jesus Cristo me dá força pra livrar-me do pecado. Pelo sangue do Senhor, que por nós foi derramado, com o pão e com o vinho, se faz a celebração. É morrendo que se nasce pra ganhar a salvação. Eu vejo meu Pai nas cores, no azul do infinito, minha fonte de esperança, no sorriso de criança. Eu te vejo, Jesus Cristo. Jesus Cristo é nosso Pai, é nosso irmão, é nosso bem. Jesus Cristo se renova em cada criança nova, renasce Jesus também. Jesus Cristo é nosso Pai, é nosso irmão, é nosso bem. Jesus Cristo se renova em cada criança nova, renasce Jesus também. Jesus Cristo é nosso Pai, é nosso irmão, é nosso bem. Jesus Cristo se renova em cada criança nova, renasce Jesus também. André e Andrade, Renascer, mais uma que nós conferimos aqui no Baú Sertanejo, ainda Teodoro e Sampaio, Quatro Cantos da Casa, o Chitãozinho mais o Xororó também passou por aqui com a música Deixa, Bruno e Marrone, Qual é a Sua, ainda César e Paulinho, Outra Vez, daqui a pouquinho tem muito mais, fique ligado! Este é o programa da nossa gente, Baú Sertanejo, só as melhores por aqui, tocando no seu rádio, estreando hoje o nosso programa, né pessoal? E olha, estreando muito bem, um repertório realmente sensacional. Você que tá aí me ouvindo agora, muito obrigado, viu, pelo carinho da companhia, da audiência com o nosso programa. E vamos que vamos, tá pintando agora aqui, ó, Leandro e Leonardo, volume 4, lá de 1989, quem é que não se lembra, hein? Aqueles Olhos, depois o Rick e o Renner, lá de 1999, Quem Que Nem Chiclete. Essa moda é bem dançante, bem legal. Vem na segunda canção do bloco, hein, viu? Ainda hoje teremos também Daniel. Ainda teremos mais uma do Jean Giovanni. Só moda boa por aqui no Baú Sertanejo. Deixa cair. Os faróis da madrugada no meu quarto escuro. Onde estão aqueles olhos? Falavam só de amor, estrelas que eu vi brilhando e não sei a cor. Onde estão aqueles olhos que eu busco pelo mundo afora? Quando amanheceu o dia, o sol levou embora. Onde estão aqueles olhos que eu trago na imaginação? Seu brilho invadiu meu quarto e meu coração. São azuis, verdes, negros, eu não sei. São castanhos aqueles olhos. Eu amei. São azuis, verdes, negros, eu não sei. São castanhos aqueles olhos. Eu amei. coração. Seu brilho invadiu meu quarto e meu coração. São azuis, verdes negros, eu não sei. São castanhos aqueles olhos que eu amei. São azuis, verdes negros, eu não sei. São castanhos aqueles olhos que eu amei. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Que nem chiclete grudadinho em você. Que nem chiclete na sua boca derretendo de prazer. Que nem chiclete, que nem chiclete grudadinho em você. Que nem chiclete na sua boca derretendo de prazer. Me dá um beijo com essa boca de menina, você é a vitamina que eu preciso pra viver. Vem cá, me abraça, faz de mim a sua festa. Nessa noite o que eu mais quero é ficar grudado em você. Que nem chiclete, que nem chiclete, que nem chiclete grudadinho em você. Que nem chiclete, que nem chiclete, na sua boca derretendo de prazer. Que nem chiclete, que nem chiclete, que nem chiclete grudadinho em você. Que nem chiclete, que nem chiclete, na sua boca derretendo de prazer. Que nem chiclete, que nem chiclete, que nem chiclete grudadinho em você. Que nem chiclete, que nem chiclete, na sua boca derretendo de prazer. Que nem chiclete, que nem chiclete, que nem chiclete grudadinho em você. Que nem chiclete, que nem chiclete, na sua boca derretendo de prazer. O bicho pega, o desejo vira fogo, vai ficando perigoso, feito lenha na fogueira. E vai queimando, vai deixando a gente em brasa. Perco o rumo de casa nessa paixão grudadeira. Que nem chiclete, que nem chiclete, que nem chiclete grudadinho em você. Que nem chiclete, que nem chiclete, na sua boca derretendo de prazer. Que nem chiclete, que nem chiclete, que nem chiclete grudadinho em você. Que nem chiclete, que nem chiclete, na sua boca derretendo de prazer. Que nem chiclete, que nem chiclete, que nem chiclete grudadinho em você. Que nem chiclete. Baú Sertanejo. Dessa mulher, de tudo que é bom, fui abrindo mão. No futebol com os amigos, barzinho e até meu violão. Por causa dessa mulher que não suportava minhas amigas, aos poucos fui me envolvendo, amolecendo, eu mudei de vida. Agora eu faço parte de uma classe elitizada. Só gosta de coisa chique, só toma bebida importada. Eu que gosto de cerveja, rabo de galo e caipirinha. É vinho, uísque, licor, essa que eu estou, Deus não é a minha. Eu quero viola, ela é MPB,

viver. Pra mim representa um belo passado, a lida de gado que eu sempre gostei. Assim enfrentei esse trabalho duro e fiz meu futuro sem violar a lei. O saco é a relíquia com meus apetrechos. Baú Sertaneja. Pensei que fosse assim, que o amor pudesse nos fazer sofrer. Ela às vezes diz que gosta só de mim, outras vezes diz que gosta de você. Eu não sei qual de nós dois lhe faz feliz, qual dos dois merece mais o seu carinho. Se é pra dividir contigo essa mulher, tô saindo de uma vez do seu caminho. Um amor pra dois amigos é bobagem, é castigo. No final dá tudo errado. Coração não se divide, não é ela quem decide quem merece ser amado. Sei que você gosta dela e eu só pensando nela quero tê-la aqui comigo. Mas quem tem um coração não divide uma paixão nem com seu melhor amigo. Meu amigo, eu sei que ela vai tentar convencer você e eu do seu amor. Pra você ela promete me deixar, e pra mim irá jurar que te deixou. Não importa o que ela agora vai, eu só sei que vou sair da sua vida. Quando é jogo de amor não sei perder, mas não vou jogar contigo essa partida. Um amor pra dois amigos é bobagem, é castigo. No final dá tudo errado. Coração não se divide, não é ela quem decide quem merece ser amado. Sei que você gosta dela e eu só pensando nela quero tê-la aqui comigo. Mas quem tem um coração não divide uma paixão nem com seu melhor amigo. Um amor pra dois amigos é bobagem, é castigo. No final da vida. Jean Giovanni, um amor pra nós dois. Aliás, um amor para dois amigos, né, Jean Giovanni? Ainda os meninos do Brasil, Chitãozinho e Xodó, Saco de Ouro, Modão, Daniel, bem simplesinho, ainda Rick e o Renner, lá de 1999, a música Que Nem Chiclete, Leandro e Leonardo, lá de 1989, Aqueles Olhos, Baú Sertanejo, só recordações, só moda boa, e daqui a pouquinho tem muito mais pra você, fique na escuta! De volta com o nosso baú sertanejo. Tem Sérgio e Serginho abrindo mais um bloco a quase 100 por hora. E na sequência, Chanceler e Montenegro de 2004, O IP e o Prisioneiro, aliás, uma regravação lindíssima aí com Chanceler e Montenegro. Ainda tem Eduardo Costa por aqui, daqui a pouquinho com o Avião das Nove. A quase 100 por hora pela estrada. O vento faz barulho e não diz nada. Eu me vejo assim, fugindo da saudade, estou correndo, mas ela corre mais que o pensamento e não sai de mim. Às vezes vem em forma de perfume, às vezes aparece em fantasias. Saudade tem a forma de uma lágrima e às vezes melodia. Só sei que é difícil pra fugir, mas como pelo menos pra tentar. Não tem velocidade que evite da saudade me alcançar. A saudade vem no colo, vem no ombro e me abraça. Sobe e desce pelo corpo, me belisca e me amassa. Tem momentos que me espanca, me judia no caminho. Outras vezes faz carinho. A saudade mortifica, é açúcar, é pimenta. Coração às vezes gosta, outras vezes não aguenta. Voa quase 100 por hora pra fugir, mas não consigo. A saudade vai comigo. Às vezes vem em forma de perfume, às vezes aparecem fantasias. Saudade tem a forma de uma lágrima e às vezes melodia. Só sei que é difícil pra fugir, mas como pelo menos pra tentar. Não tem velocidade que evite da saudade me alcança. Belisca e me amassa. Tem momentos que me espanca, me judia no caminho. Outras vezes faz carinho. A saudade mortifica, é açúcar, é pimenta. Coração às vezes gosta, outras vezes não aguenta. Voa quase 100 por hora pra fugir, mas não consigo. A saudade vai comigo. A saudade mortifica, é açúcar, é pimenta. Coração às vezes gosta, outras vezes não aguenta. Voa quase 100 por hora pra fugir, mas não consigo. A saudade vai comigo. Baú Sertaneja. Quando há muitos anos fui aprisionado nesta cela fria. No segundo andar da penitenciária, lá na rua eu via. Quando um jardineiro plantava um ipê e ao correr dos dias tem altura de você lá fora. Beijo em seu tronco, cipó parasita, te abraçando forte. Enquanto te abraça, suga tua seiva, te levando à morte. Assim foi comigo, ela me abraçava, depois me traía. Por isso a matei e agora só tenho sua companhia. Meu ibê florido, junto à minha cela, hoje tem altura na minha janela. Só uma diferença dentro as noites, não tem mais aurora. Quanta claridade tem você lá fora. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Já comprei passagem para ir embora, só me resta agora apertar-te a mão. Se já me trocaste por outro alguém, já não me convém ficar aqui mais não. Levo comigo deste amor desfeito, solidão, despeito e cruel desgosto. No avião das nove partirei chorando, por deixar que amo nos braços de outro. Ao chorar lhe darei meu adeus, porém juro por Deus que eu não quero piedade. Se o pranto de quem mais te quis te faz muito feliz, faço a tua vontade. E ao ver o avião subir, no espaço sumir, não vai chorar também. Deixe que eu chore sozinho a dor dos espinhos que a vida tem. Já comprei passagem para ir embora, só me resta agora apertar-te a mão. Se já me trocaste por outro alguém, já não me convém ficar aqui mais não. Levo comigo deste amor desfeito, solidão, despeito e um cruel desgosto. No avião das nove partirei chorando, por deixar quem amo nos braços de outro. Ao chorar lhe darei meu adeus, porém juro por Deus, eu não quero piedade. Se o pranto de quem mais te quis te faz muito feliz, faço a tua vontade. E ao ver o avião subir, no espaço sumir, não vai chorar também. Deixe que eu chore sozinho a dor dos espinhos que a vida tem. Baú Sertanejo. Baú Sertanejo. Baú Sertanejo. sempre à mercê da poluição. Se invertem as estações do ano, faz calor no inverno e frio no verão. Os peixes morrendo nos rios estão se extinguindo, espécies animais. E tudo que se planta colhe, o tempo retribui o mal que a gente faz. Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada. O sol abrasador rachando o leito dos rios secos sem um pingo d'água. Quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul. A terra nua, semelhante à lua, o que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul? O rio que desce as encostas já quase sem vida, parece que chora lamento das águas ao ver devastada a fauna e a flora. É tempo de pensar no verde, regar a semente que ainda não nasceu. Deixar em paz a Amazônia, preservar a vida e estar de bem com Deus. Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada. Sol abrasador rachando o leito dos rios secos sem um pingo d'água. Quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul. A terra nua semelhante à lua, o que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul? Semelhante à lua, o que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul? O que será desse planeta Você e as melhores. Baú Sertanejo. Se abrigaram todas em mim. me resta crer. Quem amei, amei, amei. Deu minha vida pra outro viver. Mais um bloco, coração, aliás, Éder Paulinho, coração marcado, Chitãozinho e Xororó, Planeta Azul, grande modão aí na voz do Chitão e do Xororó, para recordar também, Eduardo Costa, Avião das Nove, uma regravação lá do trio Parada Dura, ainda Chanceler e Montenegro de 2004, a música O IP e o Prisioneiro também, uma super regravação, Sérgio e Serginho, a quase 100 por hora, e daqui a pouquinho a gente volta, após o intervalo, tem Mato Grosso e Matias com Edson Hudson, tem Rio Negro e Solimões, tem Zezé e Luciano, tem muito mais pra você. Baú Sertanejo, tá terminando, tá caminhando pra reta final, de volta por aqui com o nosso último bloco, tem Mato Grosso e Matias, na participação especial de Edson Hudson, 24 horas de amor, e depois tem Rio Negro e Solimões, lá de 2001, a música Coração Chora de Saudade. Quando acordei pela manhã, senti o perfume que há muito, muito tempo não sentia. Olhei depressa ao meu redor e apalpei o seu lugar em nossa cama tão vazia. Eu que cheguei do sono bom, chorei ao ver tudo acabado, tanto amor, tanta doçura. Mas o perfume era real, que acreditei estar ali, sua presença de ternura. E de repente vi você sair com a toalha do seu corpo e se agarrar em mim, como nos velhos tempos de amor tão louco. Nada mais sei de nós, porque morremos abraçados no desejo. Na doação total, perdidos na loucura desses beijos. Surpreendeu e no delírio do desejo nem um pouco mais dormimos. Porque o amor pedia bis e outra vez nos abraçamos, tudo de novo repetimos. E nesse fogo da paixão vivemos 24 horas sem sair de nossa boba. E aí? Mas o perfume era real e acreditei estar ali. Sua presença de ternura e eu pra soltar a voz. E de repente vi você sair com a toalha do seu corpo e se agarrar em mim como nos velhos tempos de amor tão louco. Abraçados no desejo da adoração total, perdido na loucura desses beijos. Obrigado. Quem gosta do Mato Grosso e Matias, levanta a mão. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Quando a noite chega ao fim e aproxima a madrugada, tentando fugir de mim, lá vou eu pelas calçadas. Tantas coisas na cabeça e no peito uma paixão, silêncio pedindo esqueça, e a saudade dizendo não. Lembrança vem de madrugada e judia demais. Na hora que o sono vai embora, faz coração chorar de saudade de um amor. Lembrança chega nos momentos de solidão, na hora que o corpo paixão, coração chora de saudade e de dor. As coisas na cabeça e no peito uma paixão, o silêncio pedindo esqueça e a saudade dizendo não. Chorar de saudade de um amor. chega nos momentos de solidão. Na hora que o corpo queima de paixão, coração chora de saudade e de dor. Coração chora de saudade e de dor. Baú Sertanejo. Hoje eu vou voar. Quero um amor de verdade, uma cara à metade pra me conquistar. Quero uma paixão no peito, hoje eu dou do jeito que a moçada gosta. Quero o beijo da mulata, da morena eu quero essa paixão que mata. Mas se der eu fujo com a loira nas costas. Hoje eu tô de rédea solta, pega fogo no salão. Hoje o forró tá fervendo, o suor tá descendo, tá molhando o chão. Hoje eu tô de rédea solta, brigo por qualquer paixão. Hoje eu caio na folia e amanheço o dia desse forrozão. Toca sanfoneiro, toca um arrasta-pé. E hoje eu tô do jeito que a morena gosta. Hoje eu tô do jeito que a loirinha quer. Toca sanfoneiro, toca, toca o chamamé. E hoje eu tô do jeito que a morena gosta. Hoje eu tô do jeito que a loirinha quer. Hoje vou sair de casa, vou bater as asas. Hoje eu vou voar. Quero um amor de verdade, uma cara à metade pra me conquistar. Quero uma paixão no peito, hoje eu tô do jeito que a moçada gosta. Quero um beijo da mulata, a morena eu quero essa paixão que mata. Mas se der eu fujo com a loira nas costas. Hoje eu tô de rédeas soltas, pega fogo no salão. Hoje o forró tá fervendo, o suor tá descendo, tá molhando o chão. Hoje eu tô de rédeas soltas, brigo por qualquer paixão. Hoje eu caio na folia e amanheço o dia nesse forrozão. Toca sanfoneiro, toca um arrasta-pé. E hoje eu tô do jeito que a morena gosta. Hoje eu tô do jeito que a loirinha quer. Toca sanfoneiro, toca, toca o chamamé. Que hoje eu tô do jeito que a morena gosta. Hoje eu tô do jeito que a loirinha quer. E hoje eu tô do jeito que a morena gosta. Hoje eu tô do jeito que a loirinha quer. Que hoje eu tô do jeito que a morena gosta. Hoje eu tô do jeito que a loirinha quer. As melhores, Baú Sertanejo. Você me dá um beijo, me pede pra esperar. Entra pro seu banho, diz que já vem se deitar. Deixa a porta aberta, vai tirando a roupa. Eu fico olhando tudo com água na boca. Minutos parecem bem mais que uma hora. consigo esperar. Não tem outro jeito. Mergulho também com você no chuveiro. Esse amor molhado faz tudo acontecer. Você me deixa atiçado pra te dar mais prazer. Eu cubro com espumas o seu corpo nu. Nós dois debaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo. Incendeia meu peito, não consigo esperar. Não tem outro jeito. Mergulho também com você no chuveiro. Esse amor molhado faz tudo acontecer. Você me deixa atiçado pra te dar mais prazer. Eu cubro com espumas o seu corpo nu. Nós dois embaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo. Esse amor molhado faz tudo acontecer. Você me deixa te Baú Sertaneja. Diz pra todo mundo que ainda não encontrou um homem para fazê-la gritar e chorar de amor. Caboclo bom de serviço é coisa que eu não invejo. Por isso é que eu vou dizer que ela tem que conhecer o lado de cada brejo. Ela precisa saber o que que esse peão tem. Que quando tiver afim, só pula em mim, que aqui se chia trem. Ela ainda não topou um caboclo sangue quente, desses que leva picada e deixa aranha doente. Ela ainda não provou veneno da cabeçuda, mas quando ela provar, vai gemer e vai gritar, sozinha pedindo ajuda. Ela precisa saber o que que esse peão tem, e quando tiver afim, só pular em mim, que aqui se chia trem. Novilha quando é arisca, difícil de segurar. Pião que é pião segura, não deixa ela arribar. Mulher que deita comigo, levanta apaixonada e chora de amor contente, porque é no ferro quente, é novilha, é marcada. Ela precisa saber o que que esse peão tem, e quando tiver afim, só pular em mim, que aqui se chia trem. Thank you. Polvilha quando é arisca, difícil de segurar. Pião que é pião segura, não deixa ela arribar. Mulher que deita comigo, levanta apaixonada e chora de amor contente, porque é no ferro quente e a novilha é marcada. Ela precisa saber o que que esse pião tem, e quando tiver afim só pular em mim, que aqui se chia trem. Legal, chegamos ao final do nosso Baú Sertanejo. Mais uma vez, obrigado a você pelo carinho, pela companhia, pela audiência maciça. E foi muito bom essa estreia hoje aqui no seu rádio com o Baú Sertanejo, né, pessoal? Espere que vocês sempre acompanhem aqui o nosso programa, tá nessa mesma emissora, nesse mesmo horário. A comunicação deste amigão também, o Elbert Andrade. Vamos preparar todos os dias, todas as nossas edições. Só moda boa pra você, viu? Olha, tivemos então nesse bloco pra fechar muito bem. João Márcio e Fabiano, aqui se chega, ainda Christian Ralph, Cheiro de Shampoo. Começamos também com Zezé de Camargo e Luciano, lá do ano 2000, Do Jeito que a Moçada Gosta. Ainda Rio Negro e Solimões, que passou por aqui também com a música de 2001 lançada, né, Coração Chora de Saudade. Ainda Mato Grosso e Matias, com Edson e Hudson, 24 Horas de Amor. Esse foi então o nosso último bloco de hoje do programa Baú Sertanejo, que amanhã vai estar de volta por aqui com mais modão pra você. Forte abraço do amigo Elbert Andrade e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.